levar o pós Bless, mantém a proa na decolagem até 2000 após esquerda. 5-1-3-6 transponder, 119-35 controle, bom 605. Para o pushback, acionamento, pronto. Tente, bom 605, atendimento correto, posição 03, autorizado, puxa sonar, reporte táxi. Amaremos táxi 605. 124, copia. Copia. 124, está autorizando Galeão, uma centena, 100 ao nível de voo. Golf 677 a rota. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até 2000 pés. Após 2000 pés, curva esquerda na saída coral. 51 no 5 ao transponder, controle 19.35. Serviço 8. Lima, Vila 28, Lima, Vitor Delta. Santos 3454 no solo aos 12, ao liberar a pista, chame 121 decimal norte para táxi. Liberar na Charlie 119, 3454, obrigado. Afirmativo. 4. Quartará, obrigado. Expectacionamento a 3304 no 22. Santos 304 é o número 2 no setor, aguarde. Da 3454, livrou na Ciscota. Prossegue em frente, ingresso Juliette, posição 612. Ok, via Juliette para 612, da 3454. Vitor Delta, confirmando a extensão de manter a pro até 2000 pés. Decolagem da 28 está autorizada, rota de 260 graus com 12 nós. Autorizado, decolagem, mantém a pro até 2000 pés, após a esquerda, o Lima Vitor Delta. Marigilog, Marigilog 65 no 4? Afirmativo, bom dia. Bom dia, senhor de identificação, chegada e pitch, desce até o 060, Marigilog 65 no 4. Chegada e pitch, descendo para 060, Marigilog 65 no 4. Gente, para 1.500 pés, o Juliette Tango Zulu. O último entrou em Salvador, no 0, no 5. É, eu respeito, ele. Você lá não se escuta, ponto 0862, igual 605. Falta 389, puxa acionamento, do 7. Controle Salvador, Oscar, Oscar, Juliette. Prossiga, Oscar, Oscar, Juliette. 1-2-6-4-1-3-3-2-5, não obtenho resposta de registro. Gente, mantendo-se em condições visuais, o senhor, além dessas duas frequências, tente chamada em 12685 e 12545. 12685, 12545. Marigilog 6514 é autorizado até 3000 pés. A última entrou em Salvador 1015 e será o número 2 para aproximação, 6514. Ciente, descendo para 3000 pés com 1015, vai reduzir velocidade, o Marigilog 6514. Ainda à direita na proa 225, Salvador para Patango Lima, Vitor Delta. Patango Lima, Vitor Delta, contato radar, sobe ao nível 340, saída Gole. Patango Lima, 340, Gole. Final, gol no 888 e chame agora, torre 118 decimal 620. 118 decimal 620, gol no 888. Varig-Log 6504, solicita pequeno desvio à esquerda para evitar a formação aqui. Autorizado, Varig-Log 6504, autorizado desvio, desça para 2000 pés, permanece altímetro 9015, informe final do ILS Zulu, pista 28. Ciente, autorizado desvio à esquerda, descendo para 2000 pés, 9015, informará ILS Zulu 6504. 3602, desça para o nível 030. 030, 3600. Alfa Vida Juliette, através do Parada Bar. Vai prosseguir, o Alfa Vida Juliette vai prosseguir para Vera Cruz? Para toca remetida, é isso? Confirmo. 30 táxi, via Índia, Alfa até o ponto de espera da 28. Até lá na minha escuta, ajuste no 095. Quando pronto no ponto de espera, é 286. Afirmativo, Índia Alfa, até o posto espera 286, escuta lá, pronto, chama 286, bom dia, 304. 3252, bom dia. Confação do tango, confirma 1240 Alfa e pouso no 330. 88, passou o marcador externo, vai. Autorizado pouso, pista 28, os últimos 90 metros impraticados. Vento 260 graus, 10 nós. Voo no 888, livre pouso, cabeceira 28. Confirme os dados para o táxi, o POB, de autonomia alternativa. Está com 5 horas de autonomia, alternativa é Macaé. Está com 07 a bordo, rumpa 24. 124, livre táxi, ajuste no 015, está autorizado seu táxi até a interseção hotel, reposto no hotel. Portal no hotel, rota 24. Solta 3859 para o táxi, 4 horas e 50, Campinas, PLV 84. 3859, autorizado o táxi, Juliette Alfa, segue o Airbus e acompanha como número 2, até o ponto de espera na minha escuta, ajuste no 015. Esse Juliette Alfa, 3259. Pronto, um ponto de espera, 2086, o TAM 3259. Esse 3259. entrada 28, Gol 605. E alterna 1-3-3-2-5. 264-3-3-2-5, obrigado, bater. Yeah. Eu vou dar 3, demora pra fazer 8. Rumba 2-4. Gente, mantém a posição na hotel, Rumba 2-4. Mantendo. Papatanga X-Ray Alpha Charlie, ação de identificação, chegada Cari, desce até o 040. Chegada a Cari, descendo até o 040, Alpha Charlie. Eu vou descer o passageiro aí. Luz na Delta, chamando 209. Na Delta, 209. 08. Ah, Rosa, passageiro 8. 47-60. Segue para o 03 do portão, via Alfa e Índia. Afirmativo, Alfa e Índia para o 03, aguardando o Airbus da TAN 1888. Tower, good morning, TAN 3304, near World Point, ready. Passageiro, que é lá? Ei, sir. Desça para 2.000 pés, informe localizador, TAM 3602. 0709, 2.000, informar localizador, 3602. Decolando 2-4, chame 6935. 935, bom dia. De Salvador, bom dia, Gol 605. Passando 2.000 na Gol, Alival. Gol 1605, saída Gol, sobe a 360. 360, Gol, Alival, beleza, Gol 605. Tá 3602, agora sob vitoração, o traço da sua frente está a menos de 4 milhas. Curva à direita pro 350, vamos fazer aqui um pequeno box. Direita 350, 3602, tem o tráfego pra vista. Intercisão dos últimos 90 metros finais de 28. Afirmo, conforme a informação em curso a Lima e Notan. Afirmativo, essa está nos 90, né? Afirmo, os últimos 90 apenas. Obrigado. Rumba 2-4, tá livre até o ponto de espera 2-8. Quando lá pronto, 2-8-6. Até lá na minha escuta, ajuste no 0 no 5, rumba 2-4. Sente, estado 1015. Livre até o ponto de espera para a nossa escuta. Quando lá, chama 2-8-6. Na Torre Salvador, muito bom dia. Variglog 6514. ILS cabeceira 28, baixado travado. Bom dia, 6514. Sou autorizado por 28, vento 260 graus, com 10 nós, os últimos 90 metros em praticados. Ciente, tem livre pouso na cabeceira 28, os últimos 90 metros em praticados. Afirmativo. Bom dia, Gol 982, ciente, informação Lima. Bom dia, Gol 982, identifique chegada Cari, desça até o 050. Na cara, esse é o 050, deixe gol no 982. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, teria chamado de pouso. É o Power Start. Uno 4, Uno 5, para o Lima, Alfa Romeo. 4, Uno 5, copiado, Lima, Alfa Romeo. Subindo agora, até o 2800. 83600. 08, colete cycle 080, at position. 602. 7, 7. Pico Nathan Zero 15, Boss Final, ILS Zulu 1828. Aí já deve, qual que deve, passagem 8? Que tal já fiz? Zero Galeão, será coordenado, informação em curso é Lima, Guarda de Cópia, está 9411. Claro. 7, Papa Tango, Juliette, Tango, Lulu, chame agora a torre, 118, decimal, 6. Passa, valeu. Bom dia, o Papa Tango, Juliette Tango, Lulu. Juliette Tango, Lulu, precisa? Força rotatória visual com a 17. 6726, we have Lima information. Juliette 6726, Skulk Identity, car arrival descent level 060. Ok, small, hard end. Descendo flight level 060, level 6726. Tá fazendo algum desvio? Negativo, tá, com Tango X-Ray Alpha Charlie. Curva na direita 060, X Alpha Charlie. Solo Salvador, bom dia, Vento Brasil, metro 3 e 9, quando possível, autorização Guarulhos. Informa apenas o nível solicitado, 320? 320. Pela coordenada com esse copo, informação em curso é a Lima, o vento é 3 de 9. Na saída. Gole. Gole, obrigado. Patango Lima, Alfa Romeo, livrando o terminal agora 40 milhas noroeste. Mantendo-se em condições visuais, nível 065, chamando o centro Recife, 12685, alterna 12545, Lima Alfa Romeo. No solo 31219. 219, 3602. 512545, Papa Romeo, Lima Alfa Romeo, muito bom dia. Correto, bom dia, comandante. Juliette, posição 05 do Pátio 1. Alfa Juliette, portão 5, 3602. Tano 9411, pronto cópia? Pronto. Tano 9411, está autorizado Galeão 340, nível via Upper Zulu no 4. Decolada 28, após a decolagem, mantém a proa até 12 mil pés, após 2.000 pés, curva esquerda na saída Golia, transição Eval, após Eval, direto posição Blaze. 5152, eu transpondo o controle 1 no 9 decimal 35. Salvador da Leão, 340, via 314, decola da 28, mantém a proa até 2.000 pés, curva esquerda, saída Golia e Eval, após Eval, Blaze. 5152, eu transpondo, 1935, controle da 949. É 9411, cotejamento correto, portão 09, reposto quando pronto. Tá. Os alunos falam as 3, 2 e partem os 5, tem? Tem, está clipe. 563 no 1, copia? Para a cópia. Avianca 63 no 1, está autorizado Guarulhos, nível de voo 320 via Upper Whisky 50. Decola 28, após a decolagem mantém a proa até 2.000 pés, após curva esquerda na saída Golia, Val, após Eudes, posição Eudes. 5153, eu transpondo ao controle 1 no 9, decimal 35. Obrigado para o Avianca Brasil 3110 para Guarulhos, Upper Whisky 50. Circulando das 8 para 28, Gole, mantendo a proa até 2.000 após curva esquerda, Eval, após a prisão 50, com controle 3935, transpondo 5153. Após a decolagem da 28, mantém a proa até 2.000 pés. Após 2.000 pés, curva esquerda na saída, Gole, Eval, Eudes. Decola da 28, decola com saída Gole até 2.000 pés de frente, após curva esquerda. Eval, Eudes, 63 no 1. Pente 63 no 1, portão 01, reposto quando pronto, fracionamento e táxi. Pente 63 no 1. 3859, decolagem autorizada, vento 260 graus com 10 nós. Decolagem 28, 3259. Oi, bom dia, Rampa 24, ponto de espera pronto. Rumo 24, ali mantém, captura 28, rumo 24. Ali mantém, 24. Só pra informação, só executa no saída agora e após cruzar 2.000 pés. Afirmativo, senhor. Pente. Reduzindo, 1.809, 1.095, descendo 2.000, Apache. Rumo 982, autorizado descida para o nível 030. É o 030, gol, 982. Decolagem 35, 10935. 1935, bom fim de semana, senhores. Realmente. Isso tá 9411 09. Portal 09 está autorizado, reporte táxi 9411 no Detan. Autoridade, chama táxi. Autorizada 28-2.000 graus, 10 nós. Livre decolagem, rua 24. Fala pra cá, o 08, complete final approach and call tower, 118.60. 118.60, passagem 8. Could you confirm procedure ILS Zulu? That's correct, ILS Zulu. Roger that. Controle, bom dia, TAN 3859. Bom dia, TAN 3859, contato radar, saída Gole, sobe ao nível 280. Gole 280, TAN 3859. Sapatango, X-ray Alpha Charlie, curva esquerda, proa, 0010, irá ultrapassar o curso do localizador, limite em radial 080 do VOR Salvador, XOI Alpha Charlie. Ciente, 010, limite radial 080 Salvador, Alpha Charlie. Controle Salvador, Papa Tango, Alpha Victor Juliette, no corredor Caixa Prego, a 1200 pés, em atenção, a 1500 pés, comprou a Paris. 4, decolou 37, controle, César 935. 935, boa. 2, após Interlago, reportará a rotatória, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, boa, arruma 24, decolado, mantendo a reta 2000, para a esquerda, Coral. Salvador, tá lá, toca azul aí. Esquerda, direto, Coral. Sobe o nível 100, bomba 24. Ok, da presente esquerda, direto Coral, subindo para o 100. Avião que é 31, autorizado, puxa, acionar, portão 01, é pro ataque. Avião que é 31. 09. Vai fazer aí. 240, informe estabilizado. Esquerda 240, vai informar estabilizado, Afacharo. Gol 982, reduza para 1809. Reduzindo gol 982. Dirigiu 3, 030. Sente, mantém. Web 6726, desça para o 040, corrigindo. Webjet 6726, descend, level 040. Clear down, level 040, Webjet 6726. Tá 3304, centro Recife, 1264 e alterna 1325. Controle Salvador, muito bom dia, o 35494, informa. Tá 3304, controle. Ei, Sam, 264, 3325, resistente, have a nice day, Sam, 3304. That's correct. Controle Salvador, 3504, com informação Lima, bom dia. Bom dia, trip 5514, ação de identificação, chegada cara, informe para a descida. Identificou, chegada cara e reporte para a descida, 5414 a 3. Nove, dois, pode ser para 2000. Autorizado para 2000, gol 1982, altímetro 1015. 1015 para 2000, gol 1982. Contato, radar 58 milhas, sudoeste, vigilância. Controle Salvador, bom dia. É o Fatal Douro, Conatão Lima. Pacal Douros, ação de identificação, chegada IPIT, desça para o 050. Identificou na IPIT até o 050, então. Muito bem, obrigado, bom dia. Yeah. Está estabilizado no ILS ou XFHL? XO Alpha Charlie completa final, chame agora a torre 118 decimal 6. 1186 Alpha Charlie. Torre Salvador, bom dia ao Papatanga XO Alpha Charlie, não se escuta? Bom dia, Papatanga XO Alpha Charlie. Continua a aproximação 28, aguardando instruções para o pouso. O vento é de 260 graus com 10 nós. A número 2 da aproximação.